Marta, brinca esa coreografía, vai. Vai. Quando eu a vi tão bela bailar, solando pisou e o quê? Eu tocava lambada. Lambada, meu amor, é o espírito da dança que faz você dançar, dançar na ponta dos pés. Rebola e dança pra mim, ai ai como baila, amor. Eu nunca dancei, sei, sei, sei, sei, sei. Rebola e dança pra mim, ai ai como baila, amor. Eu nunca dancei, sei, sei, sei, sei, sei. Rebola e dança pra mim, ai ai como baila, amor. Eu nunca dancei, sei, sei, sei, sei, sei. Eu nunca dancei, sei, sei, sei. Eu nunca dancei, sei, sei, sei. E ai mulher, eu me encantei. Ai mulher, sou louco por ti. Que mulher, me apaixonei. Amei o seu amor. E ai mulher, eu me encantei. Ai mulher, sou louco por ti. Que mulher, me apaixonei. Amei seu amor. Valeu, Belo Pai!